Quadras de música. Vamos jantar, caem os anjos no alvidar, hibernam tíbias, suspiram rãs, comem orquídeas nas barbacãs. Entra na porta, a menina vai, aprova uma torta desta papaya, palitos, dentes, peito a cavar, dormem viventes no ultramar. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 162ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Na semana de estreia da nova grade de programação, tivemos pela primeira vez um indicativo musical, que irá assinalar, a partir desta data, o início de cada emissão deste humilde recanto. Hoje, as quadras serão essencialmente temporais, ou quadras mensais, se os amigos ouvintes permitem tal expressão. Iremos escutar um dos álbuns mais comentados e reconhecidos no repertório musical português. Editado nos últimos dias de 1971, o disco de José Afonso apareceu com o título Cantigas do Maio. No terceiro dia de maio, ser-nos-ão oferecidas as 9 faixas do referido trabalho discográfico que se iniciou com Senhor Arcanjo, uma produção com letra e música de José Afonso, tal como a melodia número 2, que tem a mesma designação do álbum. Os versos e acordes de Afonso incidem sobre a letra de refrão popular em Cantigas do Maio. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal.

na cova aberta. Carlinho Coveiro, com a tua marreca, leva-me primeiro para a cova aberta. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vem ao pé coxinho, cava-me morada. Arlindo, Coveiro, cava-me morada, deixa-me o jazigo, quero campo a raça. Arlindo, Arlindo, bailador das palhas, vai ao pé coxinho, cava namorada. De seguida, será a vez de atentarmos em versos elaborados por António Quadros, que se juntaram à música criada por José Afonso, tendo como resultado a oitava melodia. Tem o título Ronda das Mafarricas. Velha da terra morena, pensa que a lua cheia, vela que a onda condena, feita em pedaços na areia. Saia rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo o fém. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Canta a rola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem me lembra do amanhecer. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quotas da Música, um recanto radiofónico que, hoje, e com indicativos inicial e final, foi inteiramente dedicado ao álbum Cantigas do Maio, ou Cantigas do M-A-I-O, como disse o folião Hermen José. Numa emissão do popular programa televisivo Hermen Enciclopédia. Na primeira semana de maio, recordamos um dos álbuns mais comentados e reconhecidos no repertório luso, com José Afonso como protagonista. A nona e última canção, relativa à estação do ano a qual atravessamos, foi incluída na banda sonora do filme Capitães de Abril, longa-metragem que se integrou nas comemorações dos 25 anos da Revolução dos Cravos, levada a cabo no dia 25 de Abril de 1974. Com letra, música e interpretação de Zeca Afonso, fiquemos com Coro da Primavera. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Cobra-te canalha na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. nós os teus cantores. Da matinal canção, ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores. Livra-te do medo que vem cedo há do sol queimar. E tu, camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Banham lapradeiras, bondadeiras deste campo em flor. Banham enlaçadas de mãos dadas de miar o amor. Pensamento num momento para nos despertar. Venha mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. Ouvem-se já os tambores.